Solo Man 310. Lima 0, boa noite. Segue via Alfa, reporta Anjo da Juliette. Boa noite, via Alfa, vai reportando Anjo da Juliette, 6310. Lima 3858, 12 autorizado, chama táxi. Lima 3858, autorizado, push back as a man. Portugal 019, Cristalene 1110, Índia 180 degrees, 11 knots. Midland, runway 10, Amsterdam 09. 096, boa noite, mantém ponto 0 no 0. Boa noite, 305, ajuste no 095, continua a aproximação, número 12 para pouso. Zero cinco, gentileza, faça um check rádio muito baixo da emissão. Ok, confirme 3305. Confirma 3305. Entendi a transmissão, então 3305. Ok, tá 3305, informado. Então, Romeu Lima, final da terceira milha, recebeu 360 pela esquerda, reporte de interceptando o final do 7. Ok, Romeu Lima, mais um 360 aqui. Terminal, voo 1096, vamos preparar. Gente, 1096, mantém ponto espera. Brasil 19 on the ground, that's 50, right turn and contact the ground, 1-1, the small one. Right turn, 1-1, the small one, Epsilon 09. Salvador, boa noite, report 2019, leaving runway. 5, livre pouso, bitona 0, vento noite 0 grau, 08 nós, informo Bravo Eco 58 à sua esquerda, efetuando 360, final 17, não interfere com sua aproximação. Ah, sim, está 33, voo na 096, após o pouso do Airbus da Tana, final, se autorizada a linha, mantém cabeceiro no 0. Tá concluindo o 360, tá? O Romeu, Romeu. Tô, guardando autorização de pouso. Colômbia, 3 horas, 10 minutos, alternativa, Teresina. 3258, autorizado, táxi, via Índia até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 095, Mauro. Quer negar no 095, táxi autorizado até o ponto de espera da 10. Quando lá, torre 118, do táxi. Na 3258, boa noite. Romeu, Romeu Lima, livre pouso, pistão na 7, vento 190 graus, 08, nós. Livre pouso na 7, Gate 11, Manipão. Alfa Juliet, Gate 1. 605, solo 503, libera direita, chama solo 121, decimal 1, antes da alfa. Direita 201, levando 3305, chegando o top. Torre Salvador, boa noite, 803850, ponto espera da pista 0, pronto para decolar. Zero, graus, 1 1 9. Cinco, oito, mantém com zero no zero. Mantém com zero na 3, 2, 3. Estabilizado, e alerta que saiu na pista 1 da... Então, 3831, ajuste no 095, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Sátio, aguardando a pista livre no 0. Romeu, Romeu Lima, sala 54, poderia confirmar o PAD, queria prosseguir? Tente, libera a próxima direita, estacionar, frequência livre. 331, livre pouso, pista no 0, vento no 9, 0 graus, 13, nós. Livre pouso, 3831. O Gol, na 096, decolado 55, chama controle. 120, decimal 8, bom voo. 20, decimal 8, tráfego 9,0 graus, 129. Zero, Juliette, porta 1. Portão 0, 1, 2, 3, 3, 3, 1, solo é 57, libera a direita, chama solo, 1, 2, 1, décima 1. 3, 1, 10, 3, 3, 8, 1. Portão 0, 2. Afirmativo, 0, 2, 3, 3, 3. Solo, TAM 3231, livrou a pista, instruções. TAM 3231, boa noite. Segue táxi via Alfa, Juliette, portão 7, pátio principal. Alfa, Juliette, pátio o quê? Alfa, Juliette, portão 7, pátio 1. Alfa, Juliette, portão 7. 3815, pronto, cópia. Tá 3815, autorizado Guarulhos, nível 3110, após Tabaté, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfeito saída Dial, Leda, Motila. Aciona 5034, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, apresolou 110. Acertar o batente 3405, declaração 10, curva 3, a saída da Eulinda, Mótima. 5034, transponder 208, controle do Santos 3895. Na 3895, contagiamento correto, no 5, chegou pronto. Azul 4298 on the ground at 59, right turn and contact ground, 121, decimal 1. 121, decimal 1, Azul 4298, good night. Então, 3858, livre decolagem, piscina 0, vento 180 graus, 1 no nós. Autorizado a decolagem, dono 0, então 3858. Ground Azul 4298, runway aqui. Salvador Ground Azul 4298. Salvador Tower Azul 4298, no contact with the ground. 121, this small one? 121, you call now. 3258, decolado 02, no controle 120, decimal 8. Controle, Salvador 120, decimal 8, boa noite. Tá, 3258. Bom voo. Bom trabalho. Gate 09, Maple. Juliette 09, Maple Azul, 4298. No 5, aguarda um instante para o pushback. Fortuna 5, agora sim autorizado, chama táxi. Cópia. Quadro 3, cópia, meu 310, prepara Puca, Jamucaju. Puca, Jamucaju, meu 3. 3, copiou? 3, autorizado, puxa bem aqui assinamento, chama táxi, 3, 5. Chamar a táxi, puxa autorizado, tá, 3, Primeiro isso, gay. Zero, Nanyo. Três, um, zero, fotocópia. É 310, Recife 350 autorizado, apertou 17. Decola, tá 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 1208, funciona. 5040. Correto, para o pushback chama 118 decimal 95. Fala 27 a bordo 340 Alterno Galeão. Fala 27, 1340 Galeão, táxi, empate principal Índia, ponte espera da 0 chama pronto, chama 1 no 895, que é negar 1015. 05 já no ponto espera, chama 2295, portanto, 3295. Salvador, é o Tanto 3295. Boa noite, modo de espera pronto. 3295, Lelinha, decola 10, 190 graus, 109. A linha decola, Tanto 3295. Confirmar o tanto 3295, está autorizado a minha área de decolar? Afirmo. Decolar, tanto 3295. Para a cópia 118, decimal 95. Rio Azul 5001, muito boa noite. 5001, confirma o ABT? É só 1h24, está bem longe. É só para saber o previsto dos 340 para Guarulhos. Estou 3815, decolador 13, controle 1208. Passou 1208 para 3815. 5001, previsto da El, Leda, Motiva. Passou. da Alfa, autorização recebida. 3305, chama 11895. Salvador, tá 3305, da Alfa, autorização recebida. 3305, Recife 330 autorizado, direto Aracaju, decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Controle 1208, aciona 5042. 330, rota do plano, Recife, Aracaju, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 208, 5042. Protegimento correto, chama puxa. Salvador, 3197. 3197, prossiga. Informação Alfa para cópia Galeão. Qual o horário do plano? 58. 0058? Gente, 3197, é isso? 3197, afirmativo. Gente, mantém escuta, não tem o plano no sistema, só um minuto. Tá. Na escuta? 3197, prossiga. Tem uma mensagem aqui no meu sistema. Primeiro teve uma CHG e depois ao 0009 o plano foi cancelado. Por isso que não tem plano no sistema. Você tem condições de entrar em contato com a companhia? Tá, só já vou entrar aqui, obrigado. Tá ok, de nada. Dois, livre pouso, no zero, 1970 graus, 129, que negar, 10, no 5. Livre pouso na 110, 1972. Poderia confirmar o vento? Vento, 170 com 11. Salvador, 3197. Prossiga. A companhia passou aqui ao plano 0030. 0030. Gente, mantém escuta, vou ligar para o central do plano de voo e já retorno. Obrigado. Tá 3305 para acionamento na posição e um posterior pushback. Eu estou desautorizado, chama táxi. Tu vai acionar na posição e chamar para o pushback, tá 3305. Gente. Sete na escuta? 3197, prossiga. Já está sendo processado o plano, máximo 5 minutos aparece no sistema e eu chamo cópia. Aguardo, grato. Zoom 2782, Solos 37 à direita, mantenha essa frequência, Alfa Kilo, parte 3. Aqui à direita, mantenha essa frequência, Alfa Kilo, parte 3, Azul 72. Salvador Tower, good evening, Azul 2707. We are down in Lockheed, 4 miles to final. 2707, clear to land runway 10, 183 degrees, 12 knots, KNH 1015. Clear to land runway 101015, 2707. Da 3305 para o pushback na 02. 3305-02 autorizado, chama táxi. Autorizado, vai chamar táxi, tá? 3305. Azul 2707, Underground 39, taxiway Alpha, Kilo, Apron 3. Alpha, Kilo, Apron 3, Azul 2707. 3197, faz cópia. 97, prossiga. Galeão 360, Pernambuco 857. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Irumi. 1208-5553. 360, aprovado. Recolta da 10, curva direita, Pernambuco 857, Dael, Leda, Irumi. Campeão 208, Zampona 5553. 3197. Correto, chama o push. Para o... push, aguardando, 3197. Oxana 6224 na escuta. Na escuta, beleza. Pouso autorizado na 10, vento no 80 graus, 129, 6224. Eu me pouso na 10, aqui na 6224. Azul 2707, taxi now via Alpha, hold short, taxiway Juliet, your gate now is 01. Roger, taxi Alpha holding short, Juliet, gate 01, Azul 2707. Oi, Salvador, Bono 2, 4.000, estabilizado no LS, X-Ray da 0. 1246, número 2, e quadra pista livre. Alô. Tá 3305 para o táxi com 177 a bordo, 3 horas e 40 Natal. 3305 à direita via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto, quem negar 10 no 5. Direita Índia, ponto de espera da 10, vai com a pronto, tá 330. Azul 2707, Juliet 02. Roger, Juliet 03, ficaram direita. P224, solo 43, direita, ingressa na Alfa, chamante da Juliette. Direita Alfa, tem uma 37, nada de fato. Primeiro, livre pouso no 0, no 70 graus, 099. Livre pouso na 10, vou no 246. Tá 3305, ponto espera da 10, pronto. 3305, após tráfego na curta, ali mantém 10. Após tráfego na curta, ali mantém 10, tá 3305. Solo 45, libera direita, Alfa, Juliette, meia dúzia. Alfa, Juliette, meia dúzia, 10 para a primeira, vou. O 6224, ingressa Juliette, 05. Juliette, segue para 05, 6224. Cinco, decolagem autorizado no 0, 170, 1 no 0. Não, 0, 3, 0, 5.